71 autorizado no 5, reportar. norte, 6 horas e meia, na minha terra, Salvador, está pronto para sair. 271 autorizado, reporte transfera pronta, ajuste no 0 no 3. Tinha um autorizado, ingresso à decolagem, o vento, a centena, 0612 de nós, ajuste no 0 no 3. No 271 na decolada 50, 19:35, por favor. 1935, muito bom dia, voo 1271. Controle, Salvador, bom dia, voo 1271. Bom dia, voo 1271, Salvador, nível 390, sai da PUCA. Confirmando o nível? 390. 390, voo 1271, sai da PUCA. Oi, bom dia. Escrevi aqui, ó. Tchau, só prossegue. Parqueado no pátio 3, solicitando de reboque para a posição 5 do pátio 1. Juliette, autorizado. Pátio 3 até o portão 5.